baixarmelody.com, o seu novo site de Melody 2015. LS Produções, Saca Praia, Arvox e empresa Scorpion Sound Prime apresentam o CD do DJ Leandro Sena, o DJ Festa do Pará. Do Estúdio Dois Irmãos, volume 1, 2015. Vem te embora. Aqui só toca as balas. In the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer. DJ Leandro Sena, DJ Festa do Pará. Design oficial do estúdio Dois Irmãos. Just drop the bass. DJ Leandro Sena, o talento aliado à criatividade, fazendo dele o DJ Festa do Pará. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, just drop the bass. Can't be sleeping, keep on waking, without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Alô, DJ Leandro Sena! O DJ Festa do Pará! Leandro Senna, detona meu DJ. DJ Leandro Senna, o DJ Festa do Pará. Sem querer, é difícil entender. Eu bem que te avisei, meu bem. Leandro Sena, o DJ Festa do Pará. Esse veste saca a praia. Poxa, como dói quando a gente se dá demais. Entrega o coração a uma pessoa e ela não quer nem saber. Pinta e borda com você. Machuquei, diz, foi sem querer. Se mentir pra mim, vou te enganar também. Por isso pense antes de fazer qualquer besteira. Não sou vingativa, não. Não é que eu queira devolver a traição. Quem sabe um dia eu posso até te perdoar. Mas vou ficar com quem só pra depois te ter. Leandro Sena, o DJ Festa do Pará. Gilson Os Lanches, o melhor lanche de Belém. Fabrício Incomparável. Mauro e Maurício do Estúdio Dois Irmãos. Produzindo os melhores CDs do Pará. Você da minha vida. Sena. DJ Leandro Sena. DJ Betinho Isabelense. Marcos Cauê, esse DJ detona e manda ver. SPM Productions. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperança. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. Um dia vou te esquecer. E alguém vai perceber. O amor que você dispensou não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Sai da minha vida agora de uma vez. Vai, desaparece. Nunca mais quero te ver e te entender. Dessa vez é pra valer. Vai, segue o seu caminho, vai. E deixa que sozinho vai. Mas não esquece que um dia eu te amei. DJ Leandro Sena. Sai da minha vida agora de uma vez. Vai e desaparece. Nunca mais quero te ver e te entender. Dessa vez é pra valer. Vai, segue o seu caminho, vai. E deixa que sozinho vai. Mas não esquece que um dia eu te amei como ninguém te amou. Só que você não deu valor. Um dia você sabe o que ela quer? De Leandro Sena, meu amor. Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu, me deu o que eu sonhei. Nosso amor é lindo e eu me entreguei. Você é minha vida, foi feito pra mim. A vida inteira queria amar alguém que me desse sincero, encontrei você, meu doce anjo, minha felicidade, já não tem mais fim. Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar, outra chance não vou te dar, outro amor vou encontrar. A distância me faz gritar seu nome. Chorando, pensando em você. Que saudade, o destino foi rebelde. Levou você pra longe. Onde você está? Como você está? DJ Leandro Sena, assim você mata o papai. DJ Leandro Sena, o DJ Festa do Norte do Brasil. Ô, que negócio é esse, meu filho? Down, down, down, down. Down, down, down, down. Down, down, down, down. Down, down, down, down. DJ Leandro Sena, o DJ Festa do Pará. Alô, DJ Leandro Sena, o DJ Festa do Pará. Como é que é? Como é que é? do Pará. É o papo. tarima ben grossa. Tu combino Valen Imperi, gatta Rafael Nadal, più che sui campioni interi. Di Europa, Sud America, USA, prestigio il disco duro, comandando in laurea. DJ Chororó. DJ Leandro Sena, o DJ das festas do Pará. Trazendo as tendências e ditando os sucessos. Quem mexer com a gente vai levar de uma picada. Arreda tudo que o live está na área. Eu sou de um time que a família dá valor. O nome dele é Elite Futebol Show. A família está agitada porque a festa na cidade é a sensação do momento. É o Pop Live. A família está agitada porque a festa na cidade é a sensação do momento. É o Pop Live. Pop, pop, pop. É o Pop Live. Tecnologia avançada, vim a ver. Edson Juninho, Davi Sinandinho. O live chegou, vem com a gente aqui pro Ninho. A família está agitada porque a festa na cidade é a sensação do momento. É o Pop Live. A família está agitada porque a festa na cidade é o Pop Live. Dale DJ Leandro Sena! Design. O tempo conserta tudo. Ninguém perde por esperar. O desprezo que você me deu, as noites que me fez chorar. Se foi como foi ao vento, voou pra bem longe de mim. A dor e o meu sofrimento, aos poucos foi chegando ao fim. Eu não tenho certeza se deixei de te amar. Só cansei de dar amor e você me dá gelo. Foi levar gelo. De tanto você pedir pra eu deixar de apelar. Tenta disfarçar. Vejo você distante demais. O que aconteceu? Será que teu plano ainda é o mesmo que o meu? O que te impede de estar aqui? Eu cuido de você. Larga esse medo de que não dá certo. Já deixo você vir pra cá. Eu não tenho muito, mas o suficiente. É um amor pra lhe entregar. Tô te esperando. No Escorpião Sound Prime. Começou no Escorpo Sound Prime. Amor, preciso te ver no Venenoso do Pará. O DJ André, DJ Jobson. É o Escorpo Sound Prime. Amor, preciso te ver. Banda AR15, disparado sucesso. AR15, Saca Praia. É a onda do bom momento. Dá-lhe Gilson Lanchinho! Já Já vi em teus olhos, tá tudo bem, mas tenta disfarçar. Vejo você distante demais, o que aconteceu? Será que teu plano ainda é o mesmo que o meu? O que te impede de estar aqui? Eu cuido de você. Larga esse medo de que não dá certo, já deixo você vir pra cá. Eu não tenho muito, mas o suficiente como pra lhe entregar. Por quê? Será que é tão difícil perceber que você tá sofrendo? Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo. Que ainda alimenta a esperança que ele vai mudar. Ele não vai mudar. Lembra de quantas vezes ficou esperando ele pro jantar? Nas promessas vazias que já tá cansada de escutar. Pra que se enganar? Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Esquece esse cara. Adriel de Mosqueiro, sucesso. DJ Leandro Sena. Por quê? Será que é tão difícil perceber que você tá sofrendo? Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo. Que ainda alimenta a esperança que ele vai mudar. Ele não vai mudar. DJ Leandro Sena, o DJ Festa do Pará, o consagrado. Ai, que delícia pra fazer, quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Ai, que delícia faz assim. Ai, tem no talentinho, ai, tem no talentinho. Curtindo o som na praia, rolando uma gelada. A marquinha sensação, sua marquinha sensação. Olé no meu Hyundai, delícia chega mais. Aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão. Ai, que delícia pra fazer. Você mexer, mexer, mexer, mexer. Aí vem delícia, faz assim. Aí vem no talentinho, aí vem no talentinho, aí vem no talentinho, aí vem no talentinho, aí vem no talentinho. Aí vem delícia pra fazer. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Aí vem delícia, faz assim. Aí vem no talentinho, aí vem no talentinho, aí vem no talentinho, aí vem no talentinho. DJ Genilson Incomparável e DJ Júnior Calado de Castanhal. Sucesso, hein, Rimi? Ai, que delícia pra fazer. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Ai, que delícia faz assim. Ai, vem no talentinho, ai, vem no talentinho. Curtindo o som na praia, rolando uma gelada. A marquinha sensação, sua marquinha sensação. Olé no meu Hyundai, delícia chega mais. Aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão. Ai, que delícia pra fazer. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Ai, que delícia assim. DJ Leandro Sena, o DJ das festas do Pará. Solta, solta, solta. Manda 007. É tão difícil esquecer você e as noites que passei ao teu lado. Foi tão incrível a gente fazendo amor. O animal toca tudo do Pará, vai te devorar. Com o DJ Patrese e DJ Bidu, DJ Cassinandê. É crocodilo, crocodilo, o animal do Pará. É crocodilo, crocodilo, animado para a mulher. Crocodilo, crocodilo, animado para a mulher. Crocodilo, crocodilo, animado para a mulher. DJ Leandro Sena, o DJ Festa do Pará. Banda 007. É tão difícil esquecer você das noites que passei ao teu lado. Foi tão incrível a gente fazendo amor. O animal toca tudo do Pará, vai te devorar. Com o DJ Patrese e o DJ Cassinandê. DJ Festa do Pará. A cada sequência, uma nova emoção. Cena. do Pará. Olha que eu trouxe aqui pra gente almoçar. Não é filé, mas é chibé, chibé, chibé, chibé, chibé. DJ Leandro Sena. Festa do Pará. Será que batendo menos um? Ok, tá tocando a Bahia, ó. Se liga aí, se liga aí. Como é que é? Como é que é? Os tecladinhos, vai. DJ Leandro Sena, o DJ festa do norte do Brasil. Esse é o som que tá tocando na Bahia? De verdade? Ah. DJ Leandro Sena. A turma da brigadeira, DJ. Manda ver, meu DJ. E soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Jaburi soca, fica. Fica, fica, fica, fica. A muriçoca, piçoca, piçoca, piçoca, piçoca, piçoca. Já vou ficar já. A muriçoca, fica, fica, fica, fica, fica. Vou falar. Eu quero dormir de noite, mas eu não consigo. A muriçoca vem morder o meu inimigo. Quero morder de noite, ela não se aquieta. A muriçoca vem, vem morder. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Da muriçoca, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Da muriçoca, soca, soca, o soca, o soca, o soca. Ô, Jezinho! Da muriçoca, fica, fica, fica. E não se deu! DJ Fabrício, incomparável. DJ Mauro e DJ Maurício do Estúdio Dois Irmãos, produzindo os melhores CDs do Pará. Meu pai é foda, eu sou fodinha, ele pega as coroa e eu pego a novinha. Meu pai é foda, eu sou fodinha, ele pega as coroa e eu pego a novinha. Eu e papai, nós é coligação, nós só esquenta porque tem, eu sou fodinha. Do Pará. Esse saco me persegue há mais de 7 anos. E quando eu chego na balada, eu colo logo nas meninas. Eu viro imã, puxo pra cima. Quando eu chego na balada, eu colo logo nas meninas. Eu viro imã, puxo pra cima. Quando eu chego na balada, olha que eu colo nas meninas. Eu viro imã, puxo pra cima. Quando eu chego na balada, eu colo logo nas meninas. Eu viro imã, puxo vou pra cima. Se me quiser eu quero, se encostar encaixo, encaixo, encaixo. Comigo é mais embaixo. Se me quiser eu quero, se encostar encaixo, encaixo, encaixo. Comigo é mais embaixo. Encosta eu encaixo, vou com poxa, vou te deixar louca. Gosto, eu encaixo, boca com boca, coxa com coxa, vou te deixar louca. Quando eu chego na balada, eu colo logo nas meninas. Eu viro o imã, puxo e vou pra cima. Quando eu chego na balada, eu colo logo nas meninas. Eu viro o imã, puxo e vou pra cima. Quando eu chego na balada, colo logo nas meninas. Eu viro o imã, puxo e vou pra cima. Quando eu chego na balada, eu colo logo nas meninas. Eu viro o imã, puxo e vou pra cima. Vai! É avião! Eu sou famoso e açougue. Oi, açougue! E você, empurrando tudo na sanfona. Ai, meu avião. Briga comigo e diz que vai embora. Reclama que eu não lhe dou atenção. Mas na cama jura que me adora. Só tava testando meu coração. Briga comigo e diz que vai embora. Reclama que eu não lhe dou atenção. Cena. Só me ter na cama, painho. Não rola, não. Sucesso, vovô do avião. O DJ Festa do Pará. A lingerie do Brasil é diamantes, lingerie. Beijão, estou. Eu tô tomando ele na balada com o Ski Red Bull. Yeah. Eu tô tomando o teu gelo com o Ski Red Bull. Apresentação é sucesso total. Só um olhar profundo traz de volta a minha paz. O teu sorriso, meu mundo, ficar sem não sou capaz. Sou louco por você, tente entender que se eu respiro é por te amar. Você me faz tão bem, me faz ir além. Você me faz crescer, me faz sonhar. Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu nem necessito. Você aqui comigo, mas não queira duvidar. O amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso. Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito. Você aqui comigo, mas não queira duvidar. O amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso. DJ Leandro Sena, o DJ Festa do Pará. Design do Estúdio Dois Irmãos, a sensação do momento. Banda 007. Sou louco por você, tente entender que se eu respiro é por te amar. Você me faz tão bem, me faz ir além. Você me faz crescer, me faz sonhar. Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito. Você aqui comigo, mas não queira duvidar. Amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso. Ai, espera, Leandro Sena. Que você me dá, não posso te enganar. Não sinto mesmo que você. Não posso negar que viaja em teu corpo. Teu beijo é meu vício, seu cheiro, seu rosto. E quando bate a noite, a solidão que vem, eu vou pros braços de outra pessoa. Ela que eu amo, não vou negar. Juro, não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração, mas pra gente dar certo essa é minha condição. Ela que eu amo não é você. Eu vivo com ela, mas vou te ver. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é feito droga e eu sou dependente de você. Banda, vírus musical e DJ Paulinho Boca de Cantor. DJ Leandro Sena, o DJ Festa do Pará. DJ Leandro Sena. Não posso negar que viaja o teu corpo. Teu beijo é meu vício, seu cheiro, seu rosto. E quando bate a noite, a solidão que vem, eu vou pros braços de outra pessoa. Ela que eu amo, não vou negar. Juro, não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração, mas pra gente dar certo, essa é minha condição. Ela que eu amo, não é você. Eu vivo com ela, mas vou te ver. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é feito droga e eu sou dependente. Por que você não veste sua roupa e sai? DJ Leandro Sena. Esquece de uma vez que a gente fez amor. Quando pensei que estava apaixonado, você sempre vira pro outro lado. E eu, enquanto você dorme, penso em nós dois. Preciso conversar e você diz depois. Quando pensou que deu um show na cama, só porque me deu prazer, mas esqueceu o principal. Você foi me perdendo entre os dedos e transformou meu sonho em pesadelos. Você foi insensível no amor, a minha paciência esgotou. Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou. Pegue sua roupa e vai embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Pegue sua roupa e vai embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Ainda que eu te ame, ainda que eu te ame. E transformou meu sonho em pesadelos. Você foi insensível no amor, a minha paciência esgotou. Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou. Pegue sua roupa e bora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe. Banda Fetiche. Banda Fetiche. DJ Leandro Sena. Eu sei que não é fácil esquecer alguém que a gente ama, mas também não vale a pena viver correndo atrás de quem não nos dá valor. Cena, o DJ Festa do Pará, design do estúdio Dois Irmãos. Banda Fetiche, Banda Fetiche, Banda Fetiche, Fetiche, Fetiche. Eu sei que não é fácil esquecer alguém esse cara não te ama, ele só te faz sofrer. Chora não, bebê, chora não. DJ Leandro Serena, Banda 007. Oh, um beijo por minuto, 61 horas, mais de 1.401 dias eu tô contando, 40.000 beijos por mês, dá uns 500.000 por ano. É isso que você me deve, então vai logo me pagando, sem feriados, férias, greve. Eu tô aqui te esperando, eu não vou lhe cobrar juros, e pra você me pagar tudo, divido em 50 anos. 25.920.000 beijos, é isso que você me deve, pra matar o meu desejo. 5 milhões pra pagar, então é melhor começar. Vem pra cá e me dá o primeiro. DJ Leandro Senna, nas produções do Pará. Designer, inovador e futurista, do estúdio Dois Irmãos. Banda 007. É isso que você me deve, então vai logo me pagando, sem feriados, férias, greve. Eu tô aqui te esperando, eu não vou lhe cobrar os juros, e pra você me pagar tudo, divido em 50 anos. Você nunca vai entender o que eu estou sentindo, o valor que tem pra mim o teu sorriso. Você foi muito especial, DJ Leandro Senna. Seu bom dia sempre deixa o dia mais bonito. Não sei explicar o que aconteceu comigo. Até hoje eu nunca senti nada igual. Sinto ciúme se alguém se aproxima de você. Fico sem jeito, tá difícil até de esconder. Tô enrolado, apaixonado. Agora o que eu vou fazer? Conto ou não conto? Essa questão tá transbordando de amor por ela, esse meu coração. Conto ou não conto? Quando a verdade, meu medo é de não ter o seu amor e perder sua amizade. Conto ou não conto? Essa questão tá transbordando de amor por ela, esse meu coração. Conto ou não conto? Quando a verdade, meu medo é de não ter www.com. Você nunca vai entender o que eu estou sentindo, o valor que tem pra mim o teu sorriso. Conhecer você foi muito especial. O seu bom dia sempre deixa o dia mais bonito. Não sei explicar o que aconteceu comigo. Até hoje eu nunca senti nada igual. Sinto ciúme se alguém se aproxima de você. Fico sem jeito, tá difícil até de esconder. Tô enrolado, apaixonado. E agora o que eu vou fazer? Quero seu amor agora, não a saudade depois. DJ Leandro Senna, carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores sem vida, sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. DJ Leandro Sena. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor. DJ Leandro Sena, o DJ Festa. Hoje vou sair, encontrar com ela no ponto de mototáxi. Linda, de chamar a atenção por onde passa. Na lei da sedução, fico a pensar se sirvo pra ela. Tem muitos caras na fila tentando ficar com ela, e eu sou simples demais. Mas eu tenho real, te digo, e pago no final a conta. Mulher interesseira, eu te amo, mas você só me despreza. Interesseira, eu te amo. Interesseira, eu te amo. Interesseira, eu te amo, mas você só me despreza. Meus amores. Alô, meu amigo Carlinhos, Forrozão Tropicália. É um prazer cantar com você. Prazer é todo meu, Bruno. E trio. Olha só como ela é interesseira, meu irmão. Hoje eu vou sair, me encontrar com ela no ponto de mototáxi. Linda, te chamar a atenção por onde passa. Sabe me envolver na lei da sedução. Fico a pensar. Sentado nessa mesa, só um copo de cerveja é minha companhia. E essa casa está tão cheia e parece vazia sem você comigo. O DJ Festa do Pará. E hoje tá fazendo um ano, aqui no meu calendário ainda está marcado o dia e o mês. Foi a primeira vez, o que me prometeu, será que se esqueceu? De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, do nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu juramento? E agora estou sozinho outra vez. DJ Leandro Sena, meu amor. De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando cara solitário e frio. Vai ser difícil me apaixonar de novo. E a culpa é sua. Antes embriagado do que iludido. Acreditar no amor já não faz mais sentido. E eu vou continuar nessa vida bandida até você voltar. Gerson de Reis. DJ Leandro Sena. DJ Festa do Pará. De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, do nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu juramento? E agora estou sozinho outra vez. De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando cara solitário e frio. Vai ser difícil me apaixonar de novo. E a culpa é sua. Antes embriagado apagado do que iludido. Acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida. Até você voltar. De corpo sem encher o coração vazio. DJ Leandro está no ar, está no ar o amor, está no ar, está no ar o amor. Na hora em que você me deu um beijo, eu logo me apaixonei. Por causa desse teu jeitinho meigo, por você eu me encantei. O teu corpo coladinho ao meu e sua boca me beijar. Gosto muito de estar com você, meu amor, vem me amar. Está no ar, está no ar o amor. Está no ar, está no ar o amor. I love you, te amo, te quero. Meu amor, vem me amar. I love you, te amo, te quero. Meu amor, vem me amar. I love you, te amo, te quero. Meu amor, vem me amar. I love you, te amo, te quero. Meu amor, vem me amar. Você me deu um beijo, eu logo me apaixonei. Por causa desse teu jeitinho meigo, por você eu me encantei. O teu corpo coladinho ao meu e sua boca me beijar. Gosto muito de estar com você, meu amor, vem me amar. Eu tô curtindo com o DJ Leandro Senna. Cara arrebenta, é o design oficial do estúdio Dois Irmãos. Só toca sucesso. Alô galera, aqui quem fala é o DJ Elias Batidão. E esse é meu mais novo sucesso, que toca aqui com o DJ Leandro Senna. O design oficial do estúdio Dois Irmãos. Manda ver! Te confesso que me apaixonei por você. Desde a primeira vez que eu te vi, e até hoje eu não consegui te esquecer. Mas eu não te levava a sério e te perdi. Só hoje fui perceber que você é o amor da minha vida. E hoje eu quero te amar pra valer. Eu juro que mudei, dê uma chance pro meu coração. Esqueça o que passou, antes eu era safado, agora eu sou o cara que te ama. Eu quero te amar pra valer, dê uma chance pro meu coração. Esqueça o que passou, antes eu era safado, agora eu sou o cara que te ama. Oh, oh, oh, oh. Eu sou o cara que te ama. It seems a world away, but I miss the day. Are we ever gonna feel the same? Standing in the light till it's over, out of our minds. Someone had to draw a line. We'll be coming back for you one day. We'll be coming back for you one day. I don't even care if I know you're out of our minds. Got to leave it all behind. We'll be coming back, back, back. Junior Vidal, o áudio do jeito e a qualidade que você gosta. DJ Leandro Sena. DJ Leandro Sena. O DJ Festa do Pará. O consagrado. Sacode essa galera, meu brother. You could see it from afar. We were riding that way. Blinded by the lights and it's something I crave. Didn't wanna call it too early. Now it seems a world away, but I miss that day. Are we ever gonna feel the same? Standing in the light till it's over, out of our minds. Someone had to draw a line. We'll be coming back for you one day. We'll be coming back for you one day. I don't even care if I know you're out of our minds. Time to leave it all behind. We'll be coming back for you one day. We'll be coming back for you one day. La la la, la la la la la la. DJ Leandro Sena, o DJ Festa do Pará. CDs do Pará. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus.